Você me mandou uma mensagem e eu fui correndo pra olhar. Diz que tá aqui pela cidade e que quer me encontrar. Então vai lá fazer as suas coisas, depois vem pra cá. Uma hora dessa, sei que tá com pressa, me chama quando terminar. Sempre que você demora, vai me batendo medo. Sei que você não enrola, só fico ansioso mesmo. E vai passando a hora, vai aumentando o desejo. Vem mais pra lá ir embora. Rio de Janeiro! Preta! Preta, vem cá, que o nosso tempo eu já poupei. Preta, vem cá, que a minha cama eu arrumei. Só pra gente bagunçar. A sua melanina falta na minha vida, então preta fica. A sua melanina falta na minha vida, fica. Cama, vem cá, que o nosso tempo eu já poupei. Preta, vem cá, minha cama eu arrumei. Só pra gente bagunçar. A sua melanina falta na minha vida, então preta fica. A sua melanina falta na minha vida. Ferrugem! Você sabe o horário de pico, começa às 3 e termina no infinito. Não tem hora pra acabar. Se vier vai querer ficar, pois é. Tem um drink pra molhar o pico, yeah. Tem um edredom que ainda tá frio, mas a gente pode esquentar. Sempre que você demora, vai me batendo medo. Sei que você não enrola, só fico ansioso mesmo. E vai passando a hora, vai aumentando o desejo. Vem mais não pra ir embora, fica aqui o ano inteiro. Vem cá, que o nosso tempo eu já poupei. Vem cá, que a minha cama eu arrumei. Só pra gente bagunçar. A sua melanina falta na minha vida, então preta fica. Fica. A sua melanina falta na minha vida e fica. Gata, vem cá, o nosso tempo eu já vou ver. Preta, vem cá, que a minha cama eu arrumei. Só pra gente bagunçar. A sua melanina volta na minha vida, então preta fica. Você fez muito rápido. Eu curto coisa devagar, é assim, ó. Fica. Fica. Fica. Fica. Senhoras e senhores, Léo Santana!